3170, tráfego ajustado, autorizado com o Cifrão 0, ventona 60 graus, 159. Repórter 3170. Comando 775, é a torre? Você escuta. Já teria condições de coordenar junto à equipe de sol, a fim de que puxasse a aeronave um pouco mais à retaguarda, deixando o gate liberado para a aeronave da companhia ingressar? Afirmativo. Gente, tão grato pela colaboração. Aceitar o 228. Bruno 228, inicialmente, quanto é a posição? Agora as instruções. Até a posição, 228. Voando Zipa. Uno 70, solo aos 29, libera direita, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, Juliette, chamada, obrigado. Uno 228, ingresso Juliette, portão 09, informe que a aeronave da companhia irá puxar um pouco mais a retaguarda, deixando o gate liberado. Com cautela, ingresse até o 09. Sim, Juliette, 09, observando o tráfego da companhia, gol 1 228. Para puxar de acionamento, gol 9771, portão 11. O Gol 971 na guarda para o início do pushback. Guarda. Autorizado, João Pessoa, via posição 17, Recife, após direto, nível 350. Decolagem da piscina 0, com primeira curva à esquerda. Na subida Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5470, controle de Salvador, opere 120, décima 8. Zona 350, após 17, Recife, direto. Decolagem da piscina 0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5470, 208. 3520, correto, chame pronto, pushback acionamento. Encontrará. manda Juliette pra 3170. 3170, mantém a posição, vai dar a liberação do gate. Ah, mas é da Guadalha pra 3170. 9775 para o táxi, 173 com fins 4h30. Gol na 775, observando o ingresso da aeronave da companhia no gate 09, posso prosseguir com o táxi via Patchulo Índia, chamo quando no ponto de espera pronto, ajuste altímetro na 08. 18, o Patchulo Índia vai passar pronto, 9775. Dará passagem ao Boeing da Gol taxiando para o ponto espera Y0 após ingresso Juliette até a remota 14 Patiuno. Você faz a voo remota 14 Patiuno. Uma 771 é a torre? Autorizado, para inspeccionamento, chama para o outro site. Deve ser para o estacionamento, não, cadê a chambriada? Gol 9752, desça para 2010, que negou a 018, ele é autorizado em forma estabilizada. Seguiu, autorizado é cheio, chama estabilizado, gol 9752, obrigado. Caruan, clear de Serra Bravo, Romeu Foxtrot, Recife, via Upper Zulu 17, after conforming our flight plan route, flight level 390, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Aru transition, scope code 5467, Salvador Departure Control 120.8. Approach the flight level 390, take off one way, 10, turn left off, taking off Puka, out of the system, via flight plan road, after the road 70, and stop 5567, departure 120.8, goal 9741. Goal 9741, scope code is 5467. 5467. 5467 now. That's 9741. Goal 9741, read back is correct, comrade for pushback and startup. Push and start will be reported in 8 years, sir. O gol 9775 autorizado, aliás, decolado 10, vento 150 graus, 159. 7, galinha, cola 9775 da Lua. Táxi Gol 9771. O Gol 9771, aguarde o Edmundo da TAM, estacionar na remoto no 4, posso prosseguir com o táxi até o ponto de espera pistola 0, quando o ponto de espera chame pronto, ajuste o altímetro no 08. Pós Airbus da TAM, livre táxi da ponto de espera no 0, ajuste no 08, Gol 9771, obrigado. Algo 9752. Gol 9752, torre 118, decimal 95. 895, 9752. Gol 9775. Decolou aos 3-8, chamo controle Salvador, 120, decimal 8. 3-8, bom dia. Salvador, bom dia, 9775, decolando a 975, contato para a decolagem, super nível 360, recebe de São Zona. Vindo para o 360, via São Bono, 9775. 52, chuva leve. 9752, vem a porta visual. Estado, pouso autorizado, pistola 0, vento 150 graus, 149, pista molhada. 9752. Instalado o Porto Elétrico Taxi on April, on 10-08. Okay, 08, Porto Elétrico Taxi, Porto Elétrico Taxi, 9-0-41. Pessoal, o Chilex então com o Mongragão no portão 08, eu faço tropa para o táxi. O Mongragão 08 é a porta para o táxi, o coordenador 3520. A próxima pode ser dar no 0 para 11, gol 9771. Gol 9771, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Autorizado a alinhar e manter no 0, gol 9771. Gol 9752 no solo aos 41, beira direita, segue via Alfa, mantendo escuta, aposta de carro, taxi Juliette. Alfa, mantendo escuta, taxi Juliette. Salvador Passareiro 2228, não te escuta. Salve 771, autorizado decolar, pistolo 0, vento 150 graus, 13 graus. Lembra de decolar da 10 com o nome 771. Controle, pode levar com o centro, seu 9775, pode voar, pode, mano? 775, qual é a sua relação? Um 9775, direto ao Guinave. Guinave, 9775. Do passareiro 2228. Passareiro 2228. Você escuta agora, tá? Sim. Line 741, could you confirm the vessel for board? Line 741, send back for text instruction. Solar 771, da qual nos 44, chame controle 120, desce a 8. 1208, 971, boa. Solar 752, agilizando ingresso Juliette, ponto 02. Salvador, boa noite, Luna 771, 2 mil pés. Luna 771, contato radar na decolagem, sul para o nível de 380, via saída Arbor 1. 380 Arbor 1, é isso aí? 380, sim. 380 Arbor 1, 971, obrigado. Luna 775, chame o centro de Recife, na frequência 125, desse mal. Bang, company. Parking 1-10-2-8. Otan 3520 para o táxi, BAB de 163, 235, Maceió. Segue o bug da Gol, até o ponto de espera, reporte pronto, ponto de espera, um ajuste, 1-0-8. 0-8, segue o bug da Gol, até o ponto de espera, 3-5-2-0. Passarei 2228, é... Senhor Salvador? Prossiga. 3228, informo o fechamento da pista, devido ao serviço de desemborrachamento. Tem condições de decolagem da pista 1-7? Mativo. Gente, então prepare a saída no Elefa, aguarde um minuto cópia, eu passarei 2228. Vamos, olha, eu aguardo. Possibilidade de voar Elefa para o gol 971? Autorizado, Elefa. Obrigado, vou em Elefa 971. 49741, attention to the wing on AB of the 1002. Clear to line up and take off runway 10, wind 16 degrees, 08 knots. Puxa acionamento, copia no ataque. 02228. Ô, doutor, só pra te informar. Autorizado que estiver aqui em acionamento. Para em direção ao. Estão 17, abaixo do campo para o ataque. Tá 3520, pode estar levando 0, pronto. 02228, essa identificação. Deixa eu ver a chegada a mão, para o nível de voo 050. A gente vai descer, iniciar a descida então no presente para o 050, apertura a chegada a mão, acelerador 2222. Olha, possibilidade de coordenar para o Oglog, para o Gol 971? Aguardo. Ok, é para evitar formações. Essa é o Centro Recife, na frequência 1.000, sinal 0. Recife 1.200, na frequência 1.000, boa. Essa é o Centro Recife, do noção do fechamento da pista 0, devido ao emborrachamento? Negativo. Já tinha coordenado o Centro Recife, a intenção é mais próximo, cancelar e entrar numa base direta da 1.7. Tá, o aeródromo está operando visual, confirma? Confirmo, está visual sim. Negativo, obrigado. So 9741, airborne at 51, contact Salvador de Patri, 120, that's my 120.8 by right, go 9741. Passaria 2228, put copy. Bravo, Flávio. Passaria 2228, autoridade Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo. Nível de voo 180, sai da Arbor 1, transição Elefa, decola da 17, primeira curva, direita, transponder 5471, frequência do controle Salvador 120, desmaio. Boa noite, 0, autorizada para a vitória da conquista, Arbor 1, transição Elefa, decolando da 17 com curva direita, 5471208. Passaria 2228, o cotejamento foi correto. Reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi. Plano 3520 autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 119. Primeiro line, pista 10, plano 3520. Passaria 2228, está pronto para o táxi com 62 no POB. Alterna Salvador com 4 horas e 40. 3228, segue táxi via Pátio 1, taxiway Lima, Mike, Quebec, né? Quebec mantém a posição e chame novamente a torre. O ajuste no 018. Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. São 3520, decolada 54, chame controle Salvador, 120, desce para 8. 08, boa noite. Salvador, boa noite, da 3520, cruzando Vicente. Da 3520, contato canal decolagem, sul 0 nível 350, via saída Fuca. 350 via Fuca, da 3520. Passando o toque, pode prosseguir na descida, pro ajudora? Deixa para 217, com ajuste no 08. Ok, prossegue via 1182222. Frequência do 14 Salvador. Sr. 18, autorizado. Decolar pista no 7, vento 1 no 7 graus, 1 no 2 graus. Tem decolagem na 7, 10, 10, 10, 10. Salvador, o passageiro 2222, confirmar o teto estimado em Salvador? Teto de 1.500 pés, a visibilidade 8.000 e chuva leve. Vou confirmar, vou atualizar aqui novamente para o senhor. Ok, obrigado. Decolada ao 01, chame controle Salvador 120 desse momento. Salvador 208, 10-10-10-8. Não, passareiro 10-10-10-8. Passareiro 10-10-10-8, com passar barra decolagem, se for o nível de 180, via sair barra do 1. Via barra 1, 10-10-10-8. Passareiro 2228 permanece no 1500 pés, o teto, visibilidade 8000, porém sem chuva. Ah, afirmativo. Portará para cancelamento visual 2228. Thank you. Descida pro 210, 10-10-10-8, para evitar a formação. Thank you. Passareiro 2222 está visual para o cancelamento? Passareiro 2222, o NSR está selado 0403, esse para o número 500 pés, e chama a torre 119 de Simona 3. 8952222. Olê. 222 transfere. Afirmativo, 2222, transfere, ingressar numa base da 17. 2222, informo, pista molhada, cruzado base pela direita, corte final pista 17, ajuste no 08. Está autorizado base pela direita, reportará na final da 17, 2222, achei travou. Cadete 2222, tráfico avistado, pouso autorizado, pista no sétimo, vento 170 graus, 109. Ele pouso 17, passaria do 2222. Confirmar o vento 2222, passageiro. 70 graus, 119. Graus. Longe 20, poderia coordenar a prova do destino por 2228? Gente, aguarde a coordenação. O senhor já tem condições já de curva à direita? Afirmativo. Lembrando aqui do, na última 2222, passareiro. Passareiro 2222, no solo aos 07, livra Via Lima, segue pátio 1, reporta através do portão 62. Vai reportar através do portão 62, 2222. 2228, vou direto, Vitória da Conquista. Direto, Conquista, 2222. Passageiro 2222, por gentileza, confirma, considerou a pista molhada? Afirmativo, senhor. Molhada. Escorregadinha também? Negativo, sentimos que era dia não. Sente grato. Prossegue via pátio 1, pátio 3, posição é 3 Lima. Fique atento ao balizador. Pátio 1, pátio 3, até 3 Lima, ficar atento. 2, 2, 2. O 6908, essa medicação do serviço chegado do MED 1 para o nível 1.0. Seu limite será atingir o nível 180. Após o 180, em caso de falha, retorno à navegação, voo direto de cada conquista. Ok, limite 180, caso de falha, reassume a navegação direto com vista. 6908, desça para o nível de voo 050. 50, 6908. 2228 a 41 milhas, sudoeste do Salvador, reator navegação, voo direto para a conquista. Direto conquista, 2228. Alguma nova tarefa, o senhor solicita vetorações para o final da pista no 7 ou o senhor prossegue após o turno e faz uma base? Ah, se possível, vetoração. Cliente, o 6908. Linha 908, alteração para final da visual da pista 7, rua esquerda na proa 045. Seu limite será a região 330 do VR de Salvador, vista para 2000 pés e ajuste no 098. 2000, proa 045, ciente do limite, ou 6908. Pula 908, completa a curva direita na Pula 070, no limite radial 350, Zé Retorno. Pula 70, 6908. Direita para o 160. 160, o 6908.